surgiu fenomenal, abrindo as portas do amor. Perdi o chão, ganhei o céu e um par de asas pra voar. Quando senti gosto de mel nos beijos que você me dá, vida, só você me faz melhor. De norte a sul somos um só. Tanto querer, tanta paixão, desvirginou meu coração. A gente vai caminhar pela estrada ou sobre o mar, cegos na paixão que vai nos guiar. Basta você confiar no brilho do meu olhar e no grande amor que eu quero te dar. De mel nos beijos que você me dá, vida, só você me faz melhor. De norte a sul somos um só. Tanto querer, tanta paixão, desvirginou meu coração. A gente vai caminhar pela estrada ou sobre o mar, cegos na paixão que vai nos guiar. Basta você paixão que vai nos guiar. Basta você confiar no brilho do meu olhar e no grande amor.